para sair da Dayal Bado mesmo. Since now on 911, call receipt 126.0, if unable 128.8. 126.0, if unable 128.8, receive it. 5975, cobrança para 2510, ajuste na 0 na 5, autorizado procedimento RNAV, pistão na 0. PGTS com 1500, autorizado a aeronave da capiteira 10, como ela é estabilizada, recido 97. A Papão Angolás Capel Filho está visual com campo? Visual com campo, a senhora Capel Filho. Estamos torre 118 do sinal 95. Torre 118.95, a senhora Capel Filho, agora. Torre Salvador, bom dia, Papatão Angolás Capel Filho. Papatão Angolás Capel Filho, reporte sinal 17. Operacional sinal da 17, a senhora Capel Filho. Autorizado Galeão, nível 360, decolada 10, com primeira curva à direita na saída da Euleda Mote, posição da Euleda Irume. Após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5145, controle 120.8. Relativo ao 93, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via rota de voo, conforme decolada 360, curva à direita, saída da Euleda Irume. 5145 no transponder. Eu controle 208, porque eu vou no 963. Vou no 963, cotejamento com reto, reporte pronto para o pushback acionamento. Já está pronto para o pushback acionamento, no momento vou no 963. Pronto para o pushback acionamento, deixa 10 minutos. 6211, autorizado pushback acionar, reporte tá. Paulo, gol 1865, lá, ponte 87. Frente da Delta, solicita autorização de tráfego. Número 2 para a Copa Guarda. Aguardando cópia. Salvador Azul com a 201, informação Delta, bom dia. Número 3 para a Copa Guarda. Passado e travado. Copa do Anglo Oscar, até o quilo, avistado, autorizado pouso, pistão 7, vento 1190 graus, 09 nós, informa o pistão 1. Primeiro pouso no 7, a 0 até o quilo. Onde 5150, controle 120.8. 09-09-93. 0093, protegimento correto, aporte para fora, pistão de funcionamento. 1865, copia? Copia, 1865. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbora Elétrica. O peso 17 é a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponde 5152, controle 120.8. Aviso 3, meia nova vencer a revisão. 6975. Alvará 9972, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite magnético 1 a 0053. Esquerda 020, limite 100 de esquerda. 135 no 7, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Federal 9970, desça para o nível 050, complete redução de velocidade 2109. Outro 201 no copio. Campinas autorizado 320, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Eule da Morte. Campinas 190 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Responde 5135, controle 120, decimal 8. Autorizado, Campinas 320, pessoa 190, rota do plano. Ele da Eule da Morte, vai transpondo 5135, controle 208, azul 420. Azul 4201 no protegimento correto, reporte pronto para o filé questionamento. 0093, na escuta. Confirmando a rota, eu fiz a primeira aerovia em 17 tempo, fez 121, não pode conforme a rota. Gente, o 1093. Só confirmando o peso 121, após. Uniforme São Golf India Romeo e peso 21 novamente. Autorizado para o segmento MDB Zulu Soma 0, reporte estabilidade. Posição de direita 050, para 21, autorizado para o segmento MDB, vai informar estabilizado. Para 9970, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite magnético 1 no 005. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar então em 1-8 de São 95, altímetro 1-0 no 5, morro. Voo no 963 na escuta. Afirmativo. Após a passagem da Airbus 320 da Avianca Retaguarda, inicia o pushback, reporte back. Viu, mas eu falo a passagem da Avianca Retaguarda, que depois pego o motor para trás, só para ver. Corre, Salvador, Rio 59, 75, pela final, capiteiro 07, abaixo. Rio 5975, continua a aproximação, agora na autorização, QNH no 0 no 5. Comentinha, aguardando a autorização. 9970, desça para 3.000 pés, ajuste no 015, complete redução de velocidade 1909. Para 3.000, para 190 mais, 99.700. Para 9970, confirme se faz o procedimento da imagem. Não, vai receptar a final da Zulu, aguarde o vetor para a final, o geral 9970. Aguardando o vetor para o final. 5975, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 09 nós. 110 por 09, de pouso para o Rio 5975. Para 9972 estabilizado. Está estabilizado, 9972. Atlético Procedimento, chame Torre, 118, decimal 95. Torre 2, torre decimal. Para 9970, curva à direita para o 080, autorizado procedimento no DD Zulu, pista no 0. 080 para o procedimento Zulu, da Praça no 0, mais 970. Salvador, azul 9100, faixa 3, alfa. Azul 9100, autorizado, se bem questionar, reposto táxi. Reportaremos para o táxi azul 9100. Fala Salvador, agora 963, está com 165 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alfa, na confiança para o táxi. Táxi é via Índia, posto de temperatura 1985, altímetro 1095, bom uso. Pela TV, táxi via Índia, 195.0, 9095, ajustado, agora 963. Gol 1865, para pushback estacionamento no táxi. Gol 1865, autorizado pushback estacionar e pode táxi. Repassar a táxi, 1865, pushback estacionamento. Obrigado. E o 6975, táxi via Alfa. E o pote 3, quando lá, atente ao tráfego realizando pushback no pote. Zero, completo procedimento, chame Torre, 118, decimal 95. Chamada Torre, 2895. Bom dia. Controle Salvador, passageiro 2229. Até o... a posição 6? Sem problema, 9100, não esqueci. Gente, 9100, após a passagem da aeronave, está autorizado para seguir com o pushback, é grato pela colaboração. Disponha, senhor. E o 5975 prossegue o táxi de Alfa, quilo 43. A posição prevista é o 6, Romeu. Fique atento aos balizadores. Okay. Okay. Okay. Parelho 2229, desça para o nível 050. 050, 2229. Tá 9972 no solo 33, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 219, bom dia. Azul 4201 no prospeccionamento. Azul 4201 no número 2 do setor alarme. 02. Paulo, bom dia. Federal 9972 de Grão. Federal 9972, Tax Silêncio via Alfa, reporte antes da Tax 6 quilos. Via Alfa antes daquilo vai reportar. Federal 9972. Com 1865, alterna Sierra, Bravo, Papai Vigente, 179, é o POB, e 3 horas e 7 minutos, autonomia. Pode uma alternativa? Sierra, Palma, Sierra, Bravo, Papai Vigente. Taxi é via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chamado Rio 1-1-1-1-1-1-5, altímetro 1-0-1-5, bom voo. 1-0-1-5. Uno Índia e Uno no 895, quando lá. Obrigada, Uno 1093, aguardo para puxar a questão, né? E como o ponto de espera foi adicionado, faço a aeronave do ponto de espera. Aguardando esse aqui, Federal 9972. Federal 9972, atento à aeronave já finalizando o pushback, após o início do táxi também mesma autorizado ingressar no parte 3, atente ao esvalizador. Atente à aeronave azul, Federal 9972, após o destaque dela, autorizado o ingresso no pátio e vai procurar a controle. Federal 9970, no solo 36, direita, solo 121, decimal 9. Solo azul 4970. 9970, taxi via Alfa, taxi silêncio via Alfa, mantente daquilo, aguardando para ingressar no pod 3. Azul 9100, PAB 51, autonomia de 3 horas, alterna Petrolina. Taxi é via Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama Torre 1-1-2-9-5, altímetro 1-0-1-5. Só corrigindo Pátio 3, Pátio 1 no Índia, voo. 3-1 no Índia, ponto de espera Torre, bom trabalho, até a próxima. 9100. Negativo, 4201, na 209 para ingressar no pátio, aguarde. Bom, 9093, autorizado para o SPEC, acionamento, reporte táxi. Nave, 9970, Alfa, aqui o pátio 3, atente o sinalizador. Voo 9963, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter pistão 0, voo 963. Alinha 211, decolado 38, controle 120, decimal 8. 308, Alfa. Alfa-Tank Alfa, prossiga. Solicito o reporte do Pátio 3, posição 4, Romeu, para o Pátio Principal, posição 01. Aguarde, mantém a posição. Ciente para aguarde, mantém a posição. Azul Alfa e Yankee Alfa. Na 2-1-1, autorizado, direto à posição Leta. Gente, Leta está presente, era de 1-1, foi entregotado. Passarei do 2229, desça para 2510, ajuste 1-0-1-5, autorizado procedimento R-Nave, pista 1-0. Descer a 2.500, 1015, autorizado a R-Nave da 1-0, 2229. Só azul com 201? A aeronave da CCA já está ingressando no pátio, já será autorizado mais um minuto, por gentileza. Ah, eu tenho sideral aqui já estacionado à minha direita, aqui teria outro no caso? Sim, acabou de ingressar vem aqui no pátio. Tá, sim, então vai aguardar o posicionamento. Alcalá 6225, mantém a ponta, espera. Mantém. Gola 963, autorizado de colapso, 1-0, vento 1-0-0 graus, 099. Vira 9-0, gola 963. Gola 2275, afirmação de alta. Azul 2775, bom dia, contato radar 58000, sudoeste de Salvador. Voo direto TAP, reporte para descida. Azul 2775, desça para o nível 050. Gola 963, decolador de 41, acione 5145, controle 120, décima 8. 5145, acionado, gol 963, 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 963. Voo 963, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após autorizado da 300 direto Leta. Acelo, acelo, autorizado 360, está presente direto Leta, voo 963. 093, prossegue o táxi via parte 1 no Índio, ponto de espera, chama a torre 1 no Noite, escola 5, altímetro 1-0, no 5, morro. Estimativa, até o ponto de espera da 1-0, fixe. Bom, 093, obrigado por você. Bom, 865, no ponto de espera da 1-0, pronto. 1-865, após a rolagem do avião, que está autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Ali, mas vem após a rolagem do avião, são 1-865. Charlie 225, decolar 244, controle 120, décima 8. 120, muito bom dia, Charlie 6225. Bom dia, Xanay 6225, decolou. Xanay 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, após o 10 autorizado direto elétrico. Sobe 380, após 2010 elétrico, obrigado, Xanay 6225. Xanay 6211, Semicentro Recife, 126.0. Alterne 128 decima 8. 128 com Recife 62, vamos, obrigado, bom dia. Flores, Alterna, Pontex. Taxinha, via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1 no 8295, altímetro no 0 no 5, bom voo. Taxinha, parte 1 no Índia, ponto de espera, 895. Comique, Zozu, 420, obrigado, bom dia. Uno 865, autorizado decolar, pistola 0, vento 1, 00 graus, 08 nós. Livre decolar, jogou Uno 865. Três informação Delta, autorizado Recife, nível 330, decolada 10, com primeira curva esquerda na saída Cuca, transição Caju. Transponder 5405, controle 120 decimal 8, a primeira aerovia que decepta o peso 17. Autorizado para Recife, nível 330, decolando da 10 com curva à esquerda, no perfil da Puca, transição Caju. O transponder 5405, controle 208, e a aerovia era Aperzulu 17, e o 5973. Transponder 5135. Transponder 5135, confirma. O azul, posição Rio 5973. Corrigimento correto, reporte para o pushback, então, né? Entendeu, reporta dessa frequência quando para o pushback. Motor igual 9093, na próxima, ponto espera. 1093, manda aí o ponto espera. Pois curto. 1865, decolado aos 47, controle 120, décima 8. 208 para o controle, igual 1865, até logo. Torre Salvador, bom dia, passarela 2229, final de 7 milhas. Passarela 2229, quem nega 1095, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7015, na sua escuta para autorização, 2229. Torre Salvador Azul, 4201, com a espera da 0.1. Azul 4201, não mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Avião 100, autorizado decolar pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado decolar de pista 10, avião 100. Autorizado rebote até atrás do pote 3, reposta lá. Solo, última forma no rebote, a aeronave vai sair da posição 4, Romeu, do pote 3 mesmo, por causa de via utilidade de tempo, ok? Certo. Suba para o nível 360, sai da árvore. Sai da árvore, sobe para o 360, gol no 865. Gol no 093, controle. Azul 2775, desça para 2000 pés, correção 2500 pés, ajusta no 015, dá presença, vai ser a vista 366, autorizado para o ajusta no 0. Ok, 2,5, 1,15, 3,6. Autorizado, mais fácil. Autorizado, Salvador Azul, 4,9, 2,5. O 4958, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador, voo direto SAP e reporte para a descida. Direto SAP e reporte para a descida, azul 4. Salvador de azul 9100. Azul 9100, contato radar, seja para o Rio. Sabe direto com. É, entendido, em ascensão, na subida Conte para o nível 970, por isso? Não entendido. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 90 graus, 089. Gente, livre pouso na 0, 2229. Nível 970, autorizado direto com isso. Direto Conde, 9100, ascensão para o 970. A 093, autorizado a alinhar e manter pistando zero. Canal 6225, chave está para recife. R1122-8. Recife 1288, a chave é 6225. Sério 2229 no solo 52, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219. Para 4000 pés, ajuste na 0 na 5. Então, 4000 pés, ajuste na 0 na 5. Inicialmente, se ajusta 368 para evitar a restrita de Aratu, gol no 649. Estabilizou no final da Renato do Assista 10, azul 275. Azul 275, completo procedimento, chama Torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 275 estava na final da Renato 15, ó, 10, perdão. Do 775, o QNH no 0 no 5, continua a aproximação, aguardando a autorização. Continue agora. Recife agora 1260, 1288, com 1865, até logo. Contratação agora, 963. 1963, chame centro Recife, 126, decimal 0, ao termo 128, decimal 8. 093, decolado 253, controle 120, decimal 8. Controle 208, 1093, bom dia. agora para remoto 104. Pode prosseguir até remoto 104. Tente remoto 104, 2229. 3, bom dia, contrato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés autorizados direto também. Ok, após 2 mil pés, 2 mil pés, 4, por favor. Alessa. Ok, 2 mil pés, Alessa, gol 1093. Cobre 201, autorizado do colapso, sistema 0, vento 1, 1, 0 grau, 089. Desde a colagem, azul 4201. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 1-0, 2775 graus. Do 4201, decolador 56, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato radar. Suba para o nível 320, após 2 mil pés autorizado direto líder. 320, após 2 mil direto líder, Azul 4201. Azul 2775 no solo 58, libera a direita, solo 121, decimal 9. Vou liberar a direita, solo 121, decimal 9, azul 2775. Azul 2775, taxi via Alfa Kilo Pat 3, quando o atende o sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, quando o atende o sinalizador, Azul 2775. Avista 366, deixa para 2500 pés, avista na 095, autorizado procedimento terminado, de estou 366 para 2549, 5. 158. Descargo 9000, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. 050, pode voar direto CAP. Autorizado, direto CAP. Bom, 093, caminhão por Recife, 1-2-1, R1-1-2-8, decimal 8. Ok, Recife, confirma a primária, por favor. Área 1-2-6, decimal 0. Ok, Recife, 1-2-6-0, alterno 288, 1-0-9-3, bom dia. Controle, azul 4-2-0-1. Controle Salvador, azul 4201. Azul 4201, prossiga. Sua pra morte, vai dar presente. Aguarde a coordenação, azul 4201. Azul 4201, autorizado direto por base. Por base da presente, azul 4201, muito obrigado. Utilizou a RNAVE, 4958. Azul 4958, complete procedimento, estamos com... Confirma com o Azul 4958. Azul 4958, estamos torre, 118 decimal, 95. 1895, 4958. Torre Salvador, Azul 4958. Azul 4958, autorizado pouso, pista 90, vento 1-0 grau, 079, QNH 1-0-5. Autorizado pouso 4958. Azul 4201, estamos sempre em Recife, 1-2-0, ao CRM 1-2-8, decimal 8. Já confirmou a primária? Primária 1-2-6, decimal 0. 2-6-0-2-8-8, azul 4-2-0, obrigado por isso. Bona 649, deixa para 2510, ajuste no 015, dá presente, você revista 366, autorizado procedimento RNAV, deixa no 0. Bona 649, deixa na 2510, Bona 0115, bom ajuste, o Bona 649. Cargo 9000, voo direto Serra Viva 366, desça para o nível, correção, desça para 2500, país, ajuste na 015, autorizado procedimento R9, ajuste na 0. O code 9000 é negativo R9, possibilidade de retoração para final do... Pode manter a boa para interceptar o VOR. Então, code cargo 9000, mantenha presente proa. Autorizado o procedimento VOR DMS da pista 1 a 0, reporte estabilizado. É para 2000 pés, ajuste na 0 no 5. Para interceptar então o VOR DMS da pista 1 a 0, ajuste, por gentileza? Ajuste 1 a 0 no 5. 1 a 5, coach 9000, obrigado. Sul 4958, informação correção, taxi via Alfa, Kilo 43, quando lá tem sinalizador. Alfa, Kilo 43, sinalizador 4958. Coach 9000 por 8 milhas, vai desviar a esquerda, depois de informação. Sente, coach cargo 9000, após 6 dias, tem condições de voar duna e completar o procedimento? Afirmativo, então, após desvios, vai para duna e completará o procedimento do DMS Zulu do VOR da pista 10, coach 9000. Voo 1649, avistado, autorizado pouso, vista 1-0, vento 1-0 graus, 0-9 norte, QNH 1-0 no 5. Aéreo, posição 0 no 5. 2-0, decimal 3. Samaraca azul, 203, azul 9100. Afirmo, reporte estabilizado. Nomeia 49, decimal 1, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 19, Romeia 49. Vai completar a aproximação e após chamar a 223, é isso? Base de transferência de comunicação. Tá, claro, tá, obrigado. Bom dia, Romeia 49. Bom, Romeia 49, você que teve Alfa Juliette, até o gate 06. Alfa Juliette, Romeia. Descargo 9000, Samitone agora, 118, decimal 95. 118.5 agora, o Colt 9000. 118, decimal 95. Correção, 118.95, Colt. Mike, Yank Fox. Mike, Yank Fox, do sim. Bom dia, a nossa ponta da remota 3, para a ponte 07, parte principal. E 9000, está visual. Salvador, bom dia, voo 759, na remota 5 Lima, informação eco, solicita a presença Guarulhos. Voo 759, aguarda prepara a saída da EMA, informação eco, confere, aguarda a copa. Entende, voo 759. Salvador, muito bom dia, passageiro 2223, com a eco 180 para a vitória da conquista. 02 para a copa, aguarda. Guarda. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da Eone da Monte. Vocês vão 10 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5495, controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via upper do voo 10, decola da 10 com a primeira curva direita, saída da Eone da Monte. Transponder 5495, controle 1208, voo 1759. 1759, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 1759. Passarelo 2223, copia? Agora. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Após a Elefa, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5411, no controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para a Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita na Arbor Elefa e após rota do plano. 5411 no transponder 208, controle após a passarela 2223, estamos na remota 14. Passarei 2023, que eu sou gerente correto, na remota 14, reporte, pronto para o pushback e plano. Passarei. 5975, copia. Conquista 975, confirma o caminho de Serra Torre, sua transição está muito baixa. Clareza 1, Brinson. Paulo Coach 9000, livrou? Coach 9000, mantém a posição ou abaixo, por gentileza? Vai manter a posição. Gerador, como recebeu o Rio 975? É tanto melhor, a transmissão está com forte ruído. Copia. Poderia confirmar qual é o seu piloto de comando? Agora 4/4 para a transmissão, ok? Ok, chama o seu escudo para autorização. Só um minutinho, por gentileza. O Colt 9000 está aqui via Alfa Kilo, parte 3. Essa taxiway é a sua primeira à esquerda. Ingresso no parte 3, a posição prevista é 5 Romeo. Vai taxiar então à frente com banda esquerda na Kilo, parte 3, posição Romeo, 5 Romeo previsto, Colt 9000. E 5975, agora 5 Pio? Negativo. Autorizado Fortaleza, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Boba, após Froti. Depois do 19, a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota, transforma em 5404, controle 120, decimal 8. Só confirmada a saída? Boba, Froti. Bravo, Oscar, Romeu, Bravo, Alfa, após posição Froti, conforme rota. Está autorizado para Fortaleza 350, Cobra Proti, 804-04 Transpondo 2800 e depois eu vou falar na rota, ambas duas geladas. E 5975, contingimento para essa parte pronto para pushback e final. Chamada. Muito bom dia, Azul. 2783, ciente da ECO, autorização para a vitória da conquista nível 140. 2783, informação ECO, confere a guarda-costa. Vai guardar o azul 2783. Mike Jack Fox, você.